Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte também, é não só fazer a nossa vida feliz, nós temos que fazer a vida de outras pessoas feliz. É por isso que eu quero agora o telefone, aconselhar uma alma perdida, uma pessoa que precisa de ajuda. Alô, quem tá na linha? Oi, Marcola. Aqui é o Mirinda. Eu sei que pelo nome você vai imaginar uma pessoa feia, mas assim, eu sou alta, tenho 1,70m, cabelos negros lisos, compridos, cintura fina, glúteos avantajados, seios empinados. Bom, mas enfim, eu queria que você me ajudasse a me livrar do meu ex-namorado. Ele não aceita o fim do namoro, era muito possessivo e ciumento. Esses dias ele veio no meu serviço falar comigo e me trazer uma sacola com minhas coisas, porque realmente eu não queria voltar com ele. E ele veio trazer as coisas que estavam na casa dele. Eu me irritei tanto com ele insistindo, pegando no meu pé, que eu meti a sacolada na cara dele. Resumo da ópera: quebraram 3 esmaltes e minha tupperware de trazer a marmita para o trabalho. Ele não reagiu, embora eu pensei que fosse. Acabou dando as costas e indo embora. Mas ele vive me ligando. O que eu faço? Me ajude a me livrar. Por favor, um abraço da Almerinda. Ô, grande Almerinda, não é CV, cara. Alô, amigo, se ela for bonita igual ela fala, com esse nome, dá até pra andar de mão dada com ela se ela tiver essa aparência que ela fala. Mas, rapaz, tem que inventar um nome fictício aí, que é um nome artístico. Com certeza. Ó, minha querida Almerinda, olha, eu vou te dar um conselho rápido e rasteiro pra gente não se prolongar aqui. Não funcionou sacolada na cabeça? Experimenta então dar uma cabeçada no saco.